Cheetos passando na minha tela. Skyline Black na garagem, passa goma, bola assim. Eu cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre, perco foco, meu 3D rompe matéria. Cheetos passando na minha tela. Skyline Black na garagem, passa goma, bola assim. Eu cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre, perco foco, meu 3D rompe matéria. Furacando e aço, ela acelera e aumenta mais forte. Tipo no doce, viagem pro espaço. Meu álbum tá cheio de dito do céu. Faço magia se eu tô bufado. E na língua dela, meu gênio derrete. Tá tudo que eu quero na pele. Se eu quero tudo, deixo tudo em black. Digitos passando na minha tela. Skyline black na garagem. Passando uma bola assim. Cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre. Perco foco, meu 3D rompe matéria. Digitos passando na minha tela. Skyline Black na garagem, passa goma, bola assim. Cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre, pego foco, meu 3D rompe matéria. Radial vermelho, emite nitroglicerina. Todo o meu ódio descontado nessa mina. Sentido avulsado me causa pareidolia. Desordem na mente, nível alto de entropia. Isso me traz lembranças de Cyber Drift. Ainda na contramão, não vou sair daqui. Eu sinto o cheiro do monstro queimando gás. Causa a mesma sensação de quando ela pede mais. Eu tô sendo procurado por um crime cibernético. Isso não é cyberpunk, é o meu estilo black. Tô pra muito distante no Monza ou no Chevette. Tudo seria melhor se um dia eu tivesse alguns digitos passando na minha tela. Skyline Black na garagem, passa goma, bola assim. Cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre, perco foco, meu 3D rompe matéria. Digitos passando na minha tela. Skyline Black na garagem, passa goma, bola assim. Cheiro mais de 5G na bunda dela. Vou viver pra sempre, perco foco, meu 3D rompe matéria. Tech, chave derrete na ignição. Metal com cheiro de fundição. Tá pingando lava do GTR. Incandescente do tipo LED. Falta só um pouco de rotação. Aí tudo se encaixa perfeitamente. O cilindro de nós vai encordar. Lights com distorção. Quebra a barreira do som. Digital destruction. Fumaça de Firestone. Skyline black com peso for reduction. Na minha tela, números, números. Dígitos passando na minha tela.